Meu nome é Ash, e eu sou um escravo. Pelo que eu sei, o ano é o de 1300 d.C. e eu estou sendo arrastado para a morte. Nem sempre foi assim. Eu tive uma vida melhor uma vez. Um emprego. Utensílios domésticos. Chama o gerente do caixa 4. Utensílios domésticos. Compre com arte, compre no S-Mart. Eu tinha uma namorada maravilhosa, linda. Nós fomos juntos para uma pequena cabana nas montanhas. Parece que um arqueólogo tinha vindo para esse lugar remoto traduzir e estudar sua última descoberta. O Necronomicon Ex Mortis, o Livro dos Mortos. Coberto com carne humana e escrito com sangue, esse antigo texto sumério continha rituais de enterros bizarros, feitiçarias funerárias e passagens de ressurreição de demônios. Não era para pertencer ao mundo dos vivos. O livro acordou alguma coisa sombria na floresta. Ele levou Linda. E depois veio me buscar. Começou pela minha mão e só piorou depois. Então eu a decepei na altura do pulso. Mas isso não o deteve. Ele voltou. Com tudo. Uma noite alucinante. Vamos! Cerquem o estrangeiro! Vamos! Atrás dele! Cerquem ele! Desse lado! Vamos! Onde é que eu tô? Nós sabemos quem é. Tenham calma. Tenham calma. Vai devagar aí, chefe. Eu não sei como eu vim parar aqui. E eu... Eu não tô procurando confusão. Mas que armadura de cromo! Isso aqui é difícil de furar. Feiticeiro! Meu lorde, acho que ele foi descrito no Necronomicon. A profecia diz que ele cairia dos céus para nos livrar dos terrores dos mortuais. Esse bufão. É provável que sejam dos homens de Henry. Ajoelha! Eu ordeno para o buraco com ele! Para o buraco! Você não pode fazer isso! Tira a mão de mim! Tira Larga! Nós vamos cuidar direitinho de você, não se preocupa! Vai! Para de arrastar os pés! Vamos lá, anda logo! Vai andando! Anda, anda! Experimenta isso! É agora que você vai ver o que é bom. Você vai adorar o que vai te acontecer. Lord Arthur se aproxima. Levantem o portão. Lord Arthur! Lord Arthur se aproxima! Anda logo, seu bando de molecas! Não temos o dia todo! Vamos! Anda, molecas! Vamos logo com isso! Não temos o dia todo! Vamos! Lorde Arthur, onde está meu irmão? Ele não foi com o senhor? Foi, e lutou bravamente. Mas ontem à noite ele morreu na batalha com os homens do Duque Henry. Sinto muito, Sheila. Vamos. Seu cretino, bastardo! Ai, para! Ai, ai, ai! Desgraçado! Não, não, não façam isso! Parem, parem! Ai, ai, ai! Foi Safio! Que a varíola entre em sua garganta! És um assassino! A morte de meu irmão será vingada! O senhor não é um dos meus vassalos. Quem é o senhor? Quem quer saber? Sou Henry o Vermelho, Duque de Sheol, Lorde das Terras do Norte e líder de seu povo. Bom, então, muito prazer, senhor importante. Eu tenho novidade pra você. Você só lidera duas coisas agora: nada e porcaria nenhuma. E nada mais que isso. Cala essa maldita boca! Atenção, senhores! Sua Alteza, Lorde Arthur! O mal foi despertado nessa terra. E enquanto meu povo luta por suas próprias almas contra ele, você, Henry o Vermelho, declara guerra contra nós! Charlatão! Foi você que levantou sua espada primeiro contra nós, e esse mal se abateu sobre meu povo também! Seu povo não é melhor do que a corrupção nojenta que existe no destino desse buraco! Isso mesmo! Você não presta! Que Deus tenha piedade de suas almas! Em nome de Deus, que coisa demoníaca se esconde lá! Chegou a hora! Olha a cara dele! Que vão pro buraco esses desgraçados sedentos de sangue! Não! Não! Não, por favor, não! Não! Não! Não! Celestial! Ele está escapando! Ai! acaba com ele da vez. Ô, ô, ô, ô. Acaba com esse estrangeiro. Olha só. Olha. Espera, espera, espera um pouco aí. Vocês têm que entender, sabe? Eu nunca vi esse cara na minha vida. Henry, você tem que dizer a eles. Você não me conhece. Vamos, estrangeiro. Ele não quer saber. Joga logo. Olha, você pegou o cara errado. É, você... Eu tô dizendo, vocês pegaram o cara aí. Acaba com ele, tá na cara desse safado. Espinhos. Ele disse espinhos! Espinhos nele! Abra o caminho! Estrangeiro! Estrangeiro! Seu sapato está desamarrado. Muito bem. Quem vai ser agora? quem é o próximo? Hã? Quem é o próximo? Quem vai ser agora? Hã? Quem quer um pouquinho disso? Você. Você é o próximo. Hã? Não ouviu? Ouviu? Você é o próximo. Hã? Hã? Suba naquele cavalo agora e vá embora daqui. Deixa ele ir! Alto! Obrigado, anfitriões generosos! Carregador de espada! Por essa arrogância, vai pagar com a morte. Muito bem, seus pirados primitivos, escutem. Estão vendo? Isto é o meu pau de fogo. É um calibre 12 Remington, de tambor duplo, top de linha do S-Mart. Podem encontrar isto no departamento de esportes. Essa belezinha aqui foi feita em grandes corredeiras Michigan. O preço de revenda é de R$199,95. Tem um cabo de madeira, aço inoxidável no cano... e um gatilho rápido. É isso mesmo. Compre com o Art. Compre no S-Mart. Entenderam? Agora, eu juro que o próximo primata que tocar em mim, que pensar em tocar... Agora, vamos ver como é que eu vou voltar para casa. Rogo-te que me perdoes, meu Lord. Achava que tu eras um dos homens de Henry. Primeiro quer me matar. E agora quer me beijar. Sai fora. O que está pegando? Pode me mandar de volta ou não? Apenas o Necronomicon tem o poder. É um livro pagão necessário. Dentro de suas páginas estão as passagens que podem mandá-lo de volta no tempo. Só você, o prometido, pode ir atrás dele. Eu não quero o seu livro. Eu não quero as suas besteiras. Eu só quero que você me mande pro meu próprio tempo. Agora, hoje! Você vai morrer! Você nunca vai pegar o Necronomicon! Vamos engolir as suas almas! Ah! um truque. Pega um machado. Gordas! Matem-na! Capturem a bruxa! Capturem a bruxa! Ai, meu Deus! Estou cego! Estou cego! Aí, ô, sua vadia velha. Vai embora. Se o Necronomicon cair nas mãos de um dos mortuais, toda a humanidade será consumida pelo mal. Então, irás em busca do livro? Aquela. Beleza. Qual o problema? Foi criada num celeiro? Fecha a porta. Deve ter sido criada num celeiro mesmo, junto com todos os outros primitivos que tem aqui. O feiticeiro disse que tu és o prometido. Dizem que vais procurar o livro para nos salvar e que tu vais liderar nosso povo contra o mal. A única razão de eu ir atrás do livro é para voltar para casa, meu bem. Acredito que vais partir de manhã. Não toca nisso, por favor. Seu intelecto primitivo não entenderia as ligações e composições e... coisas estruturais, moleculares e... O que é que você está fazendo aqui, afinal? Eu queria dizer que todas as minhas esperanças estão em ti. Eu fiz isso para ti. Ótimo, o cavalo precisa de um cobertor novo. Eu vou te acalmar um pouco. Calma agora. Oh! O quê? O que foi? Esse caminho vai levar a um lugar profano. Um cemitério. Onde o Necronomicon espera. Quando tirares o livro de seu apoio, deves recitar as palavras Clatu Verata Nicto. Clatu Verata Nicto, tá. Nicto, repita tudo. Clatu Verata Nicto. De novo? Eu já sei, eu já sei. Eu já decorei as palavras, tá bom? Agora escutem aqui, vocês dois. Se eu pegar o livro, vocês me mandam de volta. Depois disso, eu me mando. Foi, garoto. Come on! apontar! Balança a perna! Seus safadinhos. Eu vou caçar todos vocês. Oh, seus anões. Muito bem, eu vou esmagar vocês. Eu vou esmagar cada um de vocês. Eu vou esmagar vocês com tanta força que não vai sobrar nem pó de vocês. Idiota! E você... Todo mundo junto agora! Droga! Desculpa. Ai! Devagar, grandão, devagar! A Torre de Londres vai cair, vai cair, vai cair. A Torre de Londres vai cair. Que pesadelo horroroso. Espera um pouco aí. Ah, não. Eu não consigo me mexer. Juntos. Um, dois e já. Jerônimo! Vamos embora! Muito bem, anão. Que tal um banhozinho quentinho? Você gostou, não é? Você gostou. Ai, meu Deus, tá crescendo. Hey! essa de pegar, a minha? Ah, seu... Ai! Ai, tô cego, tô cego! Ai! Sai de mim, sai de mim! Pra onde você tá me levando? Oh, Suzana, não chore por mim! Quando eu for pro Alabama, eu vou tocando o bandolim! O que é que você é? Você sou eu? O que é que você é? Você sou eu? Você parece um idiota. Por que está fazendo isso? Ah, você quer saber? A resposta é simples. Eu sou o Ash Mal. E você é o Ash Bom. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Você é o bonzinho da turma. Não tão bonzinho. Agora você sabe como é que é. O corpo de um homem é sua propriedade particular. Não deixe que ninguém tire isso dele. Isso vai te ensinar. É, isso vai te ensinar. Você nunca vai recuperar o Necronomicon. Você vai morrer no cemitério muito antes de pegá-lo. Escuta, o que é isso aí no seu rosto, hein? Hã? Ah, seu desgraçado! Viu como é que funciona? Ah, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar pra te pegar! Ah! Vamos lá, garoto! livros. Mas espera um pouco aí. Para tudo. Eu não acredito. Ninguém me disse nada sobre 3 livros. Olha aquele feiticeiro. Estava ocupado demais mexendo a cabeça com palavrinhas secretas, suas frases e bobagens. E nunca ninguém me disse nada sobre isso. Bom, eu... O que, que eu faço agora, hein? Eu pego um livro, eu pego todos os livros? Ou o quê? Bom. Nossa, livro errado. Você... Eu te pego na volta. Bom... Agora parece que é óbvio. Opa, espera um pouco. As palavras, tá bom. Diga as palavras. Clatu! Verata! Nebulosa, nectarina, níquel. Ai, eu não acredito. Vamos lá, qual era a palavra? Qual era a droga da palavra? Ah! Com certeza começava com N. Clatu? Verata? Bom, então é isso. Ei, espera um pouco. Tá tudo bem. Eu disse as palavras. Eu disse. Não. Espera. Não. Ai. Todos procurem abrigo para a varanda. Procurem suas crianças. Procurem suas crianças! Mulheres e velhos! Algo está errado. Falta alguma coisa. Abrigo! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar com vocês! Tire esses ossos sujos de dentro da minha boca! Eu tô cansado de ser o lixeiro daqui. Eu fiz a minha parte. Eu quero voltar pra casa. Esse foi o trato. Ya! O Necronomicon, depressa! Trouxe o Necronomicon? Sim, só que... Só o quê? Nada. Tá aí. Agora me manda de volta. Esse foi o trato. Quando removeu o Necronomicon do pedestal, você disse as palavras? É, basicamente. Disse as palavras exatas? Olha, pode ser que eu não tenha dito cada sílaba assim certinha, sabe? Mas basicamente eu disse sim. Seu idiota nojento, amaldiçoastes a todos nós. Quando dissestes as palavras erradas, o exército dos mortos acordou. Mas, espera um pouco aí, o queixo de espinafre. Você disse que podia limpar essa bagunça quando tivesse o livro. Você disse que tinha uma passagem aí que poderia se livrar dessa coisa e me mandar de volta. É verdade. O livro ainda tem o poder de mandá-lo de volta, mas para nós é inútil. O mal tem uma fome terrível pelo Necronomicon. E ele vem aqui para buscá-lo. Nós tínhamos um trato. Você queria a porcaria do livro, eu trouxe o livro para você. Eu fiz a minha parte, agora me manda de volta. Tudo bem. Como somos homens de palavra, vamos honrar o nosso acordo. O feiticeiro vai mandá-lo de volta ao seu tempo. É? Achei que ele era o escolhido. É, porque o trato era esse. Então, quando é que você acha que podemos começar com essa coisa... Ele não passa de um traidor. Quer dizer, você sabe, né? Quando é que você acha que podemos começar com a cerimônia... E... É, pois é, é melhor começar mais cedo do que mais tarde, não é? Projeto imbecil de homem. Os feiticeiros foram tolos em acreditar em você. É, mas nós colocamos toda a confiança nele. Ainda creio que tu vais nos ajudar. Ah, Sheila, você não entende. Já acabou. Eu não sou digno para isso. Adeus. Vais me deixar? Mas que coisa, olha, meu lugar não é aqui. Eu tenho uma chance de voltar e não vou desperdiçar. Mas e as coisas que passamos juntos? E todas aquelas palavras doces que me disseste em particular? Olha, eu... Isso é o que a gente chama de papo de cama, tá, meu bem? É só isso. Foi mais do que isso. Ainda tenho fé em ti. Sei que tu ficarás e nos salvarás. Eu... Covarde. A minha espada! Maldito! Cavem, malditos! Cavem mais depressa! Eu comandarei todos os malvados, desgraçados, infestados por vermes que já morreram em batalha. Você aí, graciosamente, amada! Vamos entrar no castelo e pegar o meu livro! Levantem-se, malditos infelizes! Bem-vindos de volta ao mundo dos vivos! Agora peguem uma pá e comecem a cavar! Vamos, cavem! Cavem! Vamos! Traga as ferramentas! Vai lá pra baixo! Levanta, meu bem. Nossa! Você é a coisinha mais linda que eu já vi. Não me toque, sua coisa nojenta! Muito bem. Me dá um beijinho. Temos planos para você, mocinha. Anda! Vamos cavar mais depressa, seus idiotas. Temos um trabalho a fazer. O batedor se aproxima! Vai, pega o cavalo dele! Levante-se. Meu lorde, um exército de mortos junta-se na floresta. Aproxima-se do castelo. A que distância daqui? 2 dias de viagem. Então os alados são apenas os primeiros. É melhor deixar este lugar o mais rápido possível. Estaremos a salvo nas montanhas. Sim, as montanhas. Precisamos fugir. Está escrito, Arthur. Estava na profecia. Eles vão pegar nossas Eu almas. Eu não tenho medo. Cada uma de nossas Eu almas. Eu não quero morrer. Já chega. Vão em frente e fujam. Corram para a casa da mamãe. Eu cansei de fugir. Eu digo que vamos ficar aqui e lutar. Todos os homens do futuro são falastrões e descarados? Não. Só eu, velho. Só eu. Como vamos lutar com o exército dos mortos nos muros do nosso castelo? Como vamos lutar? Responda! Com mais palavras! A maior parte do nosso povo já fugiu! Somos apenas 60 homens! Vamos chamar Henry o Vermelho para lutar com a gente. Então, quem está comigo? Eu fico do seu lado. Você pode contar com a minha ajuda. Eu ofereço minha coragem. Minha espada está ao seu lado. Estou com você. Meu arco está ao seu dispor, senhor. Salve! Salve! Salve! Salve! Salve! Salve! Salve! Salve! Salve! Meu amor, diga olá para os rapazes. Eu posso ser má, mas me sinto bem. Quem manda aqui? O senhor é lá! Para o castelo! Mas os homens estão com medo! Chega! Chega de reclamação! Eu sei que estão com medo. Todos estamos. Mas isso não quer dizer que somos covardes. Podemos pegar esses mortuais. Podemos! Com a ciência. Vamos! Vamos depressa! Andem depressa! Vamos! Isso, pessoal! Vamos! Vamos! Química 101. Operação Usina de Vapor. Câmara de Combustão. Explosivos. Preciso de mais homens. de batalha! Vamos subir essas pedras! Rápido, rápido! Preparar catapultas! Por Deus, vamos acabar com eles! Companhia, alto! Espelho. Sim, senhor. Muito bem, assim que eu possuir o Necronomicon, eu serei o rei. E você será a minha rainha. Meu Lorde, estamos posicionados nos dois frontes. Ótimo, ótimo, ótimo. E onde é que eles guardaram o meu livro? Ali, meu Lorde. Depois da ponte levadiça na segunda torre, é o lugar mais seguro. Eu não vou permitir que nada me impeça de possuir o Necronomicon. Agora, me levem até aquele castelo! Avante, marche! Criem o caos enquanto desprendem os cães da guerra! Para o castelo! Excelente. Morte a todos os mortais! Flechas. Arcos! Arcos! Preparar! Homem da tocha! No segundo flanco vai dar certo. Tem que dar. Senhor, uma segunda divisão se aproximando pelo sul. Ataquem o portão! Catapultas! Catapulta sul! Em posições! Em posições! Vamos, preparem tudo! Acertem a catapulta! Vamos acabar com eles! Não parem de atacar! Vamos, preparem tudo! Eles estão chegando! Vamos! Agora! Seus sacos de ossos miseráveis, levantem-se e continuem. Continuem lutando. Aquela porta agora! Não desistam! Pedras! Ah, isso deve doer! Vamos, seus cretinos! Flechas! Preparar! Fogo! Vamos! Vamos acabar com eles! Fogo! Tanco sul para a porta oeste agora! Onde está o Henry, o vermelho? Eu disse que ele não viria! Esse cara, essa boca, ou sua lata de sardinha! Eu disse que ele vem pra cá e ele vem! Eu acho que ele não vem, mas saiba que não importa o que aconteça nessa batalha, eu estava errado quando achei que era um covarde. Nós conseguimos! O castelo é nosso! Guardem os portões! Ultrapassaram o primeiro muro. E agora? Nós fomos abandonados. Vamos atrás! Ocupem a sacada! Proteja o livro. E que Deus nos ajude. Recua! Para as sacadas, homens! Para a segurança das sacadas! Agora digam olá pro século 21. Vamos lá, que eu tenho bastante pra todo mundo! Vamos lá! Ah, mas o que é isso? Que você acha disso, hein? Finja de boa! Temos que acabar com essa pessoa na carroça. Sayonara, banaca! Cuidado! Pode correr, mas não pode se esconder! Temos o controle do pátio, meu lorde. Excelente! Agora eu vou pegar aquele livro. Ataquem os muros! Escadas! Vamos lá, seus demônios ossudos! Rápido, senão eu mando vocês de volta para a fábrica de cola! Depressa! Para os muros! Eu vou te fazer em pedaço! Eu vou arrancar os seus botas. Mas para onde é que ele foi? Vem com o papai, vem. Peguem ele! Você me achou bonita um dia. Meu bem, Agora você tá feia, Kidoin. Aqui está ele. Ainda não! É partir para a ignorância? Muito bem! Você vai cair. Ah! Eu vou subir. Ah, eu vou atrás de você. Seu maldito! Deixando nervoso, desgraçado, safado! Eu vou acabar com essa sua carinha bonita! Trapaceiro! Conseguiremos manter as muralhas! Não desista! Temos que proteger o livro! Onde está ele, o vermelho? Ele não era seu! Fomos abandonados! Fomos subjugados! Eu sou o osso duro de roer. Vamos lá! Eu vou arrancar as suas tripas! Agora você é meu! Larga essa espada, desgraçado! Eu vou cortar a sua garganta, maldito! Ai, enfim, o livro! Eu tenho o Necronomicon. Eu esmaguei o seu exército. E agora eu terei a vingança. O vermelho! Ah? O que erra e seus homens se aproximam? Terminei seu castelo! A carga! Pelo sangue e pela morte! Estamos salvos! Valentes! As defesas deles foram quebradas! É! Inferno! Você estragou meu plano de conquista! E agora você vai morrer! Aperta o cinto, cabeça de osso, porque você vai dar um passeio. A vitória é nossa! Eu acho que é isso aí, vamos lá. Vamos Preparem-se, rapazes! Estamos preparados para vocês! Vamos lutar! Sai da frente! Rapaz, me dê a sua mão, homem! E aí? Ative de estapaca! Você me salvou! Milady! Arthur! Você venceu, meu amigo! Somos irmãos agora! Estamos sendo um novo reino! O livro diz que cada gota permite que um homem durma por um século. Engula 6 gotas e acordarás em teu próprio tempo. Deus o abençoe. 6 gotas. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco. 6. Produtos manufaturados.